fazendo com o 947 no Rio. Para o 941, Alfa Juliette, Porto Medusa. Alfa Juliette, Medusa. Boa tarde, 3144, transfere e vai passar 185 ao 150. 3144, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância. Mari 050, vigilância, 3144, pode mandar para o WhatsApp. Autorizado, vai estar. Obrigado, senhor. Vitor Tango, bom dia, senhora identificação, voe direto mar e desce e mantenha 050. Vitor Tango está em contato com o radar 76 milhas de Salvador, serviço de vigilância. Pelo tango, prossiga. Gente. IP 5445, passa 160, chama o centro 2685, alterna 12545. Poderia confirmar a secundária? Secundária 12545. 12685, 12485. 45, eu tenho 12545. 2545, obrigado. Meu pés, ajuste minha 14. localizador da 10 visual com a mesma, o 6200. Livre LS, torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, 6200 da Chané, passou externo, baixado, travado, visual com 10. Ciente, 6200, livre pouso, pista 10, o vento 1,00 graus, 1,22. Livre pouso na 10, 100 com 12, 6200 da Chané. Zuno 44, desce para 2000, autorizado, ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportar a estrada. Aquele contato radar, desça até 050. Para continuar a descida, vou ir na PRO 045, limitado pelo localizador. Mike está autorizado, alinhar e decolar, vento 1,00 graus, 1,5 não é Mike. Leia 2,00, solo 50, direito 1,219 solo. 2,19, obrigado. Solo de Salvador, boa tarde, 6200 da Chanel, livrou na sua escuta. Fale 6200, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. Mantenha os corredores visuais, reporte no través de Paris para ingressar em Interlagos. Tá só via telefone com a sala S. Boa tarde, autorizado chegada à Mária. Vê se mantém a 080, redução 250 mais. 080, chegada à Mária, pelo separado, volta 380. Já tenho localizador e aguardando só o Glide, 3144. 3144, passadona, complete final ILS, torre 11895. 3145, até decolagem. Não. Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, ciente da Mar. Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Autorizado via chegada a Aman, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 614. Chegada Aman, 4 mil pés, 1.0, 1.4, Papa Hotel Delta. Lima Papa Mike, qual a correção? Lima Papa Kilo, qual a velocidade que está mantendo? 6.6. Possível manter essa velocidade até a mais próxima? Controle Salvador, Papa Romeu, Bravo, Tango. Ouvi Totango, prossiga. Após o funcionário, o Bravo também pode prosseguir para rotatório, prosseguir de São José. Ok, vai modificada presente então, para a Mari? Afirmo, está presente para o cancelamento, condição de risco mais tarde, solicita para ele rotatório. Ok, está modificado agora os 5-3, desça para 1.500 pés. Vou inicialmente para Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Gente, Paripe, tá vendo Paripe, Bravo Totango. Lima Papa Mike, é o controle? Lima, seria? Posição Lima Papa Kilo, é o controle? Seria. Desça para 3.000, ajuste 1.014. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 070. Controle, muito bom dia, Papatango, novamente aqui, Mike, decolado, curva esquerda, nivelado meu pé. Curva direita, corrigindo, novamente aqui, Mike. November Yankee Mike, o corredor Axé, meu pé já parte através do farol da barra. Esse é o através do farol da barra, November Yankee Mike. Vitor Tango, controle? Foi tudo, Pê. Tem condições de voar Vitor Mike Charlie na proa 045? Afirmo, 045, Vitor Mike Charlie, Bravo Tocando. Afirmativo, vou ir na proa 045 para ingressar no corredor Interlagos através de Paripe. Certo. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240, informação Mike. Trip 5240, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, voo ITAP da presente, ideal desça para o 050. Voando ITAP da presente, ideal 050. Uno 328, desça até 050, Uno 328. 050, Uno 328. Controle Salvador Cordial, boa tarde. Esse é o Uno 039, tá bom? Bom dia. Uno 039, bom dia. Chegada Mari, desse mantém 060, vigilância. Perfil da Mari, 0620, vigilância no 039. 3144, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa e Júlia para o 4. Agora de 10 horas, 1 milha e meia, mantendo 1.500 pés, um Papa Alfa 28. DDC 2000, qual é a tarefa? Mantém ainda 3.000, aguarde para 2.000. Salvador, eu não quero. Secundário 135, decimal 8. 01. 697, chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1.014. Ali da Ildis, Ildis intercepta Brisk 50 e segue conforme. Controle no 20, decimal 8, transporta 5451. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, reduz a velocidade para 210 nós. 210 nós, Papá Hotel Delta. Lima Papá Mike, correção Lima Papá Kilo. Agora tráfego ultrapassado, desça para 2000, autorizado LS X-Ray, informe estabilizado. Passarei 2000. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 pés, Papá Hotel Delta. Bono 328, desse mantenha 4.000, ajuste 1014. 4.014, Bono 328. Lima Papa Kilo, complete final ILS X-Ray, chame a torre 11895. 11895, obrigado. Salvador, muito bom dia, Lima Papa Kilo, estabilizando ILS, a 10. Gente, Papa Kilo, repórter checado, passou no externo. Afirmativo, sempre que possível, a intenção é cancelamento no externo, bate pela direita da 37. Ok, no externo a gente confirma então, a princípio vai estar autorizado. Obrigado, galera. O Bravo Vitor Tango, forma o tráfego à sua esquerda, posição 9 horas, 1 milha e meia, mantendo 1.500 pés, um Papa Alfa 28. Outro tráfego, terreno visual. Salvador, November Yank Mike, na vertical do Parada Barra. November Yank Mike, confirma a intenção agora. 12 horas, Santana. 20 milhas afastadas. Então estará 20 milhas afastadas, no hotel, November Yank Mike. Bravo Vitor Tango, vou ir na proa 090 para antecipar a final de 4 milhas, cabeceira 17. 090, senhor. Tentei ficar na final de 4 minutos, capturando o 7, vitor. Bono 328, vetor para sequenciamento, mantém a pro limite ao localizador, Bono 328. Mantém a pro limite ao local, Bono 328. Bruno, Salvador, Papa Hotel Delta, localizador estabilizado. Papa Hotel Delta, mantém ainda 3.000, aguarde para a descida, ajuste 1.014. Aguardando, ajuste 1.014, Papa Hotel Delta. Papa Tava o Vitor Tango já visual com a... com o campo? 90, amigo. O vento é 1,00 graus, 1,2 nós. Obrigado. Minha torre agora na frequência 1895. 1895, grato ao trabalho, bravo Vitor Tango. Drone Salvador, boa tarde. 1,00, passando 2,00 para 1,00. Minha 00 desce até o 080 na chegada à Mari. 00 chegada à Mari, 600. O 35240, reduz a velocidade 200 nós. Reduzindo para 200, 5240. Vou no 328, desce e mantenha 3000, ajuste 1014. 3.014, vou no 328. Pedido possível, aqui que eu tô com a aeronave aí, transporte enfermo na sequência, 4 milhas na sequência. Certo, obrigado. Autorizado 2000 para Papel Delta. Eu, Juliette Romeu, ingresso no corredor Interlagos, 1500 pés e fome visual com campo. Diretor Interlagos, que quiser passar com o visual 1-1. Gol 1924, desse mantém a 060. Gravado, Papaquilo. Papaquilo, livre pouso, vento 1-20 graus, 1-5 nós. Beleza. 039, desse mantém a 3000, ajuste 1014. Ajuste 1014, 3000 pés, 1039. C5240, vetor sequenciamento, curva esquerda pro 050, limite ao localizador. Esquerda 050, limite ao localizador, 5240. Desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1014 para interceptar o lock, curva à direita para 070. Direita 070 para 2014, bola 328. Solicitação Aracaju, cidade Maica. Baixado e travado, reduzido, aguardando a instrução pública. Lancho, aguarde a transição de pouso, aeronave pousou, vai levar a pista. Gente, reduziu guardando a aeronave, o braço que eu faço. Pilota Paquinho, solo 03, livre direito, estacionar, frequência livre. 25457. Autorizado, 230, na saída Pucra, transição Jama, após Aracaju, direto, 208, com 457. Correto, noite intermission para o Fibre Excelente. 4089, 72 a bordo, 3,40 na Galeão. 4089, táxi via Índia, da ponta de espera, torre 1895, agente 1014, bom voo. Via Índia, 2950, táxi 089, obrigado. Delta, reduza para aproximação, chame a torre 1895. 2,1895, Papa Hotel Delta. Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, continue a aproximação, vai fazer o pouso no 017. Obtenção 17, senhor. 017? Afirmativo. Quem está presente está autorizado curva à esquerda para encaixar a final da 17, que é aproximadamente de 3 milhas da 17. Curva esquerda para a final da 17, Papa Hotel Delta. Estágio 6213 da Oxané. VIP 5240 para interceptar o localizador, curva à direita para o 070. Direita 070 para o localizador 5240. 5240 está livre descida até 2000, ajuste 1014. 2000, 1014, 5240. 360 para o Galeão. Uniforme Zulu 10, recorda pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5171. 5. 2,95 graus. Rio Salvador, comandante Romeu Juliette Romeu, autorizar a rotatória, visão 117. Quem sente? O Romeu Juliette Romeu vai manter espera, ok? Pode prosseguir até a final de 3 milhas e vai manter espera e correr pela esquerda. Ok, ingressando no final, 3 milhas, manter a espera, curva esquerda, na sua escuta Romeu. Flávio Tortão, sol, acho que 05, compátio. Tem condição de apressar na nova para livrar? D28, complete final ILS, chama a torre 11895. 1895. Bono 039 vai seguir tráfego da companhia 6 milhas e meia à sua frente, inicia do som para a aproximação. 039, obrigado. Bono 924, vetor sequenciamento, curva à direita na proa 020, limite ao lock. Bono 697, reduz a velocidade 210 nós, vetor ação para sequenciamento, direita proa 240. 209, par, controle 90.8, transponda 5456. Pronto, tentando compreender aí, 390? 390. 394, nada autorizado, 390. Para a gente, a gente está vendo que tem por uma esquerda, curva de parte, 1-2-0-8 e autocontrole, 5-4-5-6, 1-0-7, 1-0-8. Resta 1-7-5-4, para o Pico Vegas, Ramon. Quatro Delta, livre pouso 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-2 Delta. Livre pouso, Papa Delta. Boa, azul 409, direção da Índia. Ok, informe correção, mantenha o ponto de espera, aguarde. Tem uma sequência agora de 4 pousos. 924 para o localizador, direita, proa 055, informe estabilizado. Pouso para 10, bono 300. Papai Hotel Delta, seu solo foi aos 08, contátil? Até a bata. Autorizado, retorno até a bata, reporte livrado. Controle 10.8, transponder 5467. Autorizado 200, decola da 10, conclui a esquerda porta, perdeu como após virar. 1208, controle 5467, transponder pelo trip 5447. Confirmando 5467, no transponder, chama para o pushback acionar a trip. 5467, chama para o acionamento. Autoriza a final da 17, por Juliette Romeu. Tá negativo, eu tô com a sequência de pouso 1-0 agora, sem separação para pouso 1-7. Mantenha o setor em espera, tô aí com 5 pousos na sequência para 10 sem separação, aqui aguardo. Aguardo. Trip 5240 vai passar zona complete final ILS, 218.95. 18.95, bom domingo. Sou em Salvador, muito boa tarde. Trip 5240, passando duna. Trip 5240, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 600. 697, desça para 3000, ajuste 1014. Desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil com 1014, 3, 2, 1, 3. Bono 697, curve à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, Bono 924, complete final ILS, chame a torre 11895. Localizador 600, complete final ILS, chame a torre 11895. 11895, torre, voo 1600. Voo 697 para o localizador, esquerda, proa 130. Esquerda 130, localizador. Boa tarde, Voo 9924, final baixado e travado. 6924, continua a aproximação, autorização de pouso. Aguarda, 24. 039, Solos 12, nível direito, 219, Solos. Boa tarde, 209, Boa tarde. Tem aeronave da Companhia Clara, Livral, setor. Sete. Salvador, boa tarde, Voo 9029, Boa tarde. 039, Alfa. Alfa é a porta da cidade do Gerson, 039. Solo Salvador, boa tarde, 3193. Boa, 1806, no meio azul para pushback e estacionamento. Autorizado, no meio azul, pushback e estacionamento. Chamou antes? 3193, tá. 3193, autorizado Galeão, nível 360, via uniforme Zulu 10, roda pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponda 5460. Despeche está autorizado. Leda Bridge, 208, 5460, transponda 3193. Rádio 3193, chamar o pushback, senhora. Tá, 3283, desça para 2000 pés, 1014 ajuste. Tá, 3283. 2000 pés com 1014, tá, 3283. 0-0. 697 complete final, ele é essa, vai 5. O 5240, Solos 14, nível direita, 1219, Solos. 3219, eu sei que o 5 está perto. Está autorizado a ILS para o carro 3123. 1924, livre pouso, vento 100 graus, 1-2-2. Livre pouso, 924. Para o 4-3. Seguir na alça, guardando a Juliette, prefiro 5240. Papá Romeu Bravo, Serra Serra, infame tipo de equipamento. SAC, zona 754, 70, 430, Fortaleza. Uno 754, segue a companhia, chame pro. Nome do ponto de espera, torre 1895. Deixa eu ver, controle bom. Hoje, segue a aeronave da companhia, quando no ponto de espera, 1-0-289, graças, espera daqui a pouco. Salvador, autoriza final 17, Romeu. Assim ele autoriza a final da pista 17 para o Juliette Romeu? Ainda não, senhor, negativo, porque eu estou ainda com 3 pulsos ainda 10. Ok, aguardando, espera Romeu. Sorte 737 da Gol, 5 milhas à frente. Sim, ativo, estou indo ainda mais, está 3287. 924 solo aos 17 direito, 129 solo. Agora 328 para passar para o gate 11. Próxima Juliette. Prossiga a Juliette para o 62. Juliette 62. 35240. Pátio 3. 5240 da Trip e Pátio 3. Vou no 924, ingresso no pátio, onde seguirá a viatura até o portão 10. 924. Tá bom, vou 924. Firma, Juliette. Após segue a viatura, eu follow me até o portão 190. 2-7-18-9-5. 2-9-5-3-2-8-3. Afirmo, senhor, terceiro, já para o portão 10. Porém, quando entrar no pátio, siga a viatura, né, Fraero? Ah, tá, vai seguir a viatura, o nosso é só. Solo, 7-6-1-9-3, portão 3, posicionamento. 7-3-9-3, aguarde. Solo, gol, 9-0-0, livrou, tá na alta. Economia 00. Bate em frente, ingresse no pátio, quando através de meia dúzia, aguarde o follow-me, que irá conduzi-lo até o portão 9. Gente, ingresso no pátio, Júlia, aguarde através do meia dúzia para o follow-me até o 09, gol do 600. Solo Salvador, Xenar 6293, no gate 5 para multibag acionamento. 2-3, aguarde. Capatão, Romeu, Juliette, Romeu, a torre, câmbio. Salvador, poderia confirmar para Romeu, Juliette, Romeu, agora 3.4 milhas. Ok, o senhor descumpriu a instrução, era manter para o oeste, paralela à pista 10, aguardando para o final. O senhor já está na final de 2017, ok? De 5 curva pela esquerda, 360, aguarde para o final de 17. Ok. 7, lado solo, aos 2-1 na linha direita, 2-1 lado solo. Livre pouso pista 10, 100 graus, 15 nós. Livre pouso 90, tá, 3283. Juliette, quando eu através do portão meia dúzia, aguarde o follow, que irá conduzi-lo até o portão 8. Alfa Juliette, através do meia dúzia, aguarde o follow para o 08. E eu chamei em torno de 7 ou 8 vezes, o senhor não respondeu, confirme. Tem algum problema a bordo? Poderia confirmar, controle? Ok, eu dou instrução para o senhor cotejou a instrução e disse que ia cumprir, no ciente de que fez diferente contra o final do ano 7. Eu chamei 6 a 7 vezes e não houve resposta para eu interferir na situação. Confirme, está algum problema a bordo? Negativo, senhor. Ok, agora intercepte a final do ano 7 e aguarde autorização de pouso, Romeu. Ok, ingressando no final, aguardando, Romeu. Boa tarde, Delta 3296, com informação November, 01, autorização para Fortaleza, passou. Boa tarde, 3296, para Fortaleza, autorizado em nível 370, e as formas do 19, roda pista 190, primeira curva esquerda, saída Momo, transição frutífera, controle 120.8, transponda 5472. Porta 3296, está autorizado Fortaleza, nível 370, via preso 119, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, transição frutífera. Controle 1208, transpone 5472. Vai, 3296, chama para o pushback, senão. Chama. Número ideal de descida. Rumba 08 está em contato radar agora 66 milhas no radar de Salvador. Salvador, tá 3283 livrando a sua escuta. 3, 5, 3, 5, 5. 089. Autorizado 806, alinhar e manter 1-0. Salvador, Passaredo 2262. Passaredo 2262 para a vitória da conquista. Pronto, cópia. Bom dia. Vitória da conquista 180, decola da pista 10. Saída Arbora, pois Arbora direto. Controle 120.8. Transponder 5473. Qual foi o transponder? 5473. 5473. Ok. Conquista 180, decola da 10, saída Arbora, depois voa direto. Controle 1208, transponder 5473. Correto, passaria, deixa para os dois. 089, sube e mantenha 340, saída da El. 340, saída da El. 4089. Opa, Romeu Bravo, Serra na escuta? Na escuta, senhor. Você se encontra na Pituba? Sim, mas agora é no Costa Azul, em frente ao aeroporto, senhor, mantendo 7 pés. Sim, mantenha o litoral, não recebo o seu transponder. Caso necessite abandonar essa área, informe o controle. Sim, senhor. Está autorizado, táxi de retorno, é posto de na pista, seu solo 25. 3193, após o companhia parquear à sua direita, está autorizado para chegar em caçar a noite. Mas eu posso ir na na EM3-195, para interceptar o localizador, curve à esquerda, vou ir na proa 125. Esquerda 125, está na EM3. Decola os 26, controle 208. 08, gol 1806, obrigado. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 1806, na sua escuta. 806, sai da PUCA, sube e mantenha 230, vigilância. 230, vigilância radar, gol 1806. 4 e eu estacionar a presença dele. Frené 6395, desça para 2000, ajuste 1014. 2014, Frené 63. Salvador, é o Bravo Serra. Prossiga. Agora, através de sua sua, eu só seria cruzar o campo e depois seguir para Simões Filho, senhor. Gente, mantenha o litoral e aguarde a transferência com a torre para o cruzamento. Mantenha o litoral, senhor. Bravo, Serra, Serra. Serra, mantém o litoral, chame a torre 118-95 para efetuar o cruzamento. 118-95, graças, senhor. T4, decola os 28, controle 208. 208, até daqui a pouco. Salvador, rota 3, 2, 1, 6, para obter estacionamento 0, 1. Salvador, voo 7, 5, 4, decola 1.200 na sua esposa. 390, perfil PUCA. 390 na PUCA, 7, 5, 4. Bom, 1, 2, 5 a bordo, alta 3 horas e 30, alcançando o barulho. Ponto 0395. Aero táxi 3193, 153, aqui ainda no ponto de 3295, 2014, Mauro. Obrigado, 2293, 1095. Olha, é o Bravo Serra, pode confirmar a frequência da torre, por favor? 1895. 1895, grato. Bom dia, é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossigo o cruzamento da final 35 e reporte para cruzar a final da 28, ok? Apressa as manobras, ele está à espera. Vai apressar aqui o mais possível, vai reportar, liberar a 35, vai reportar para 28. Muito boa tarde, S3-15, sinal ILS-10. Gente, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso 6315. Aguardando 6315. Salvador, muito boa tarde, S3-19-3. 193, mantém o ponto de espera 1-0. Controle, o Bravo Serra Serra livrou a 35. A intenção agora é cruzar a 1-0-2-8 com Proa Norte, senhor. Tem cruzamento imediato então agora do campo. Tem cruzamento imediato do campo. Evite o sobrevoo da base aérea, ok? Cruze aqui sobre o Pátio 3 e... além da base aérea, cruze além da base aérea e reporte livrando no setor. Além da base aérea, vai reportar livrando a 1-0-2-8. Azul 4089, passa 160, chama o centro, 13325, alterna 251. 13325, 251, Azul 4089, uma boa tarde. Boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde. Eu sou da RTL 141, informação 90, preciso contato com o centro. Está mantendo 160, passando a Lagoinha. RTL 141, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 060. Certo, mantém 060 na Bonf, eu sou da RTL 141. 315, livre o pouso, pista 10, 100 graus, 15 nós. Livre pouso na pista 10, na minha 315. Filho, senhor. Sente, informe aí na vertical de Simões Filho, Bravo, Serra Serra. Vai informar, Serra Serra, grato. Gol no 806, passa 160, chame Recife, 12685, alterna 12545. Chama 268525485806, boa. A Avianca está na escuta? Prossegar. Porque se tiver condição de ir um pouquinho à sua frente para dar uma margem para a faixa central para poder fazer um pushback, por favor. Afirmativo. 329. Manter o 3193. Mantém 10, 3193. Informe Juliette, dia papai, informe visual com Felipe Santana. Atingir a papá, reporta o ponto ideal de descida da presente e reportará visual com o Felipe Santana. E descida sobre regra de voo visual, descida para altitude de tráfego 1013, o ajuste. 10013 para o Juliette de papá. Solo Salvador, o 863 no. Alfa, Rádio 27. Alfa, Rádio 27. 3193, livre decolar, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Decolagem 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 254. Obrigado, né, Matheus? 6213. 6213, animação. 35447, para o táxi com 70 bordos, 420 de autonomia, alternando Palmas. Vai seguir o TAN no visual 35449, ponto espera 1295. Localizador. Destino para 2000, ajustado 2013, livre LS, reporte estabilizado, posta média 1 no 41. 3193, decola os 36, controle 208. Controle 208, TAN 3193. Salvador, TAN 3193. 1039, prepare a Momo e aguarde cópia. Seria confirmado? Beleza. Prepare a Momo e aguarde cópia. Momo, prato, 1039. Solo, Xana 6315, está próxima a Juliette. 315 após a TR, à sua esquerda, prossiga para o portão 1. Está livre das restrições? Firmo, livre. Livre, obrigado. É, 144 após a autonomia de 4 horas e 40, até na João Pessoa. 326, ataque para o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste padrão 1. 039, pronto, cópia. Yeah. Cruzado Fortaleza, nível 370. Diário Pops do Luno 9, escola da pista 190. Saída Momo, transição Frotico, controle 1202-8. Transponda 5521. Estamos autorizados, nível 370, Pesolu 19, Recolo da 10, Seda Momo, Transão Proti, 208, contra Seda 5521, no transponde Bona 039, chamaremos quando pronto para o puxo de estacionamento, portão 62. Salvador, muito boa tarde novamente, TAN 3805 para Guarulhos. Dia 3805, autorizado em nível 300 para Guarulhos, de uniformes do Luno 6, Recolo da pista 10. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 120-8, transponda 5502. Afirmativo 3805 da TAM, autorizado 300 para Guarulhos, transponda 16, da El, Leda Bridge, 208 na saída, 5502. Correto, 3805 para o pushback, Sarah. Parado. Paulo Salvador, bom 394, boa tarde, para Galeão, autorizado. Mensagem Bona 394, Galeão, nível 360, decola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bridge, controle 120-8, transponda 5501. Gente, autorizado 360, Leva do Plano, igual da 10, da EL, Leda Bridge, 208-501, 3 na correto, time para o pushback, Sanagol.